meuscds.com. Só no paredão do tomate. Vai, deixa só. Mas todo dia eu comemoro, eu comemoro, eu comemoro. Solteiro que fala é, eu posso não ter satisfação. É dessa vida que eu morri. Todo mundo age mais de eu aqui que sou. Todo mundo tá morrendo e eu aqui sou velho. Todo mundo morre mais de eu aqui que sou. Tá todo mundo tá morrendo e eu aqui. Eu te sinto parabéns pra mim. Parabéns pra mim, tá todo mundo morre mais de eu aqui que sou. meuscds.com. Não é meu aniversário, mas todo dia eu comemoro. Eu comemoro, eu comemoro. Só tenho que falar em que tal eu posso, não tenho satisfação. É dessa vida que eu moro. Todo mundo algemado, eu aqui pensante. Todo mundo namorando, eu aqui solteiro. Todo mundo algemado. Pra parar, joga lá pra cima. Eu desci pra lá. Mistura que eu gosto. Bate, Cadu!